Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e vamos continuar nosso papo de Michael Jackson. Exatamente. Se você está aqui aterrissando, não sabe o que está acontecendo, calma, essa é a parte B do Nerdcast Michael Jackson. A parte A você encontra na sua lista do iTunes ou no site Jovem Nerd, por que não? Procure isso aí. Tem um link nesse post também. Ouça primeiro a parte anterior, porque agora é a continuação do papo, né? Agora é o declínio. A parte anterior é o ápice. Mas não do Nerdcast. Não, do Michael Jackson. Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. This is it, Azaghal! Essa é a hora. Essa é a hora mesmo, né? O filme estreia hoje. Hoje estreia This is it, o filme bastidor do grande show de Michael Jackson que never going to happen. Bastidor entre aspas, porque tem muita cena mega finalizada, né? Mas... Não, sim, mas é porque o próprio diretor do show estava fazendo documentário sobre o show, né? E acabou virando o último registro de Michael Jackson. Então... Só duas semanas. Duas semanas em cartaz, hein? Preste atenção. Corra, porque senão só em DVD, com certeza, Blu-ray, o que seja. Exatamente. Então vá para... Corra para os cinemas. E participe do This Is It Pool. Exatamente, que é a pesquisa de quais são as cinco melhores músicas de Michael. Você vai lá, escolhe e ela vai para o seu Twitter. Mole. Cinco melhores músicas de Michael no filme. Ah, que tem no filme, exato. Não Por é... isso que a This Is It Pool não é Michael Pool. Sim. Muito bem explicado. Michael Jackson, This Is It, nos cinemas. Muitos e-mails. Vamos ler rapidamente. Basicamente, dois assuntos sobre o último Nerdcast. O primeiro, milhões de e-mails sobre Golimar. Que é a versão indiana Bollywood de Thriller. Ai. Clássica. Então, se você não conhece, é possível que você não conheça. Mas se você não conhece, vai aí no post, tem o link pro YouTube direto. Eu não conheço e vou continuar assim. É bom, cara. É tosco demais. Tá ótimo. E o segundo, a categoria de e-mails mais recebida é sobre a canelada nossa. É. Nossos ouvintes testemunhas de Jeová ficaram malucos. É. Eu vou usar o e-mail do Diogo Gomes para representar toda essa galera. Ele é técnico de eletrônica em Nilópolis, Rio de Janeiro. Bom, só quero registrar algumas caneladas que vocês deram com relação às testemunhas de Jeová. Primeira canelada. Catherine Jackson é sim testemunha de Jeová, mas o papai Jackson, Joseph, nunca foi. Bem, segundo o livro que eu li, e é por isso que eu falei... O livro chama Michael Jackson, A Magia e a Loucura. Certo. Do J. Randy Taraborelli. Uh-huh. É, quase deve ser parente de Narcisa. Não, quase. Esse livro disse que ele era, então por isso que eu acreditei. É porque ele fala assim, associar o nome de Joseph Jackson com qualquer instituição é denegrir a imagem dela. Nunca mais façam isso, por favor. É porque se ele era o testemunho de Jeová, quer dizer que ele era um péssimo praticante da religião. A gente não vai se aprofundar nisso, mas toda religião tem lá seu péssimo praticante. É claro, é claro. Mas várias pessoas falaram que ele não era testemunho. Tá ótimo, bom, então. Segunda canelada, as testemunhas de Jeová não são contra os métodos anticoncepcionais. Olha só. Elas são contra o aborto do óvulo já fecundado, ou seja, o embrião, posteriormente o feto. Não foi por isso que os Jacksons tiveram tantos filhos. Provavelmente foi falta de televisão mesmo. Olha só, veja você. Essa é uma boa, né? Então, é bom saber, né? Bom saber, né? Então pode, galera. Pode. Testemunhas liberadas. Eduardo Tange Felipe, 28 anos, analista de sistemas, Rio de Janeiro. Muito bom o Nerdcast 184A sobre Michael Jackson. Queria acrescentar uma informação a respeito de um dos líderes de gangue do Beat It. Ah! Um deles é Michael Bayan, também conhecido por nós como Kyle Reese. É, ele mesmo. Esse cara tá em todas. Bem, é isso. Tá ótimo, né, cara? Um abraço e parabéns. Tudo de bom, né? O Marcos Mion, naquele clipe que ele sacaneia, ele fica chamando ele de John Connor. Ele tava com aquele na cabeça. O cara era o Kyle Reese. Caraca, cara, que impressionante. Aliás, ele aparece naquele filme Planeta Terror, do Robert Rodriguez. Tipo, acabadaço, xerife. Ele é o xerife, cara. Isso. A gente ficou... Caraca, Kyle Reese, que horror. Tá em todas. Ficou nessa. O James Cameron parou de fazer filme e o cara sumiu, né? Foda. Mas então, Azaghal, temos algo muito bom para falar. A Batalha do Apocalipse, Azaghal. Desafinando e tudo. Meu Deus do céu, mas é muita emoção. É emocionante, cara, porque está de volta o best-seller da Netstore. Caraca, é bonito isso, né? O best-seller. É uma palavra pomposa. Né? E voltou com um selo Nerd Books. Ó. Isso significa que... Olha para o futuro. Exatamente. Está aqui com a gente o renomado autor Eduardo Spohr, de A Batalha do Apocalipse, entre outros. Agora não pode mais ser Vince Gloto, né? Porque o pessoal já confunde e tal. No curso lá, o nego não sabe quem é Vince Gloto, que é Eduardo Spohr. Não, então agora é Eduardo Spohr. Virou Eduardo Spohr. Assumiu de vez. Sai do armário, né? Nós trouxemos a Batalha do Apocalipse de volta por um motivo. No passado, no Nerdcast 80, que até indico, se você não sabe do que a gente tá falando, você primeiro é maluco. E segundo, vá ouvir o Nerdcast 80, A Batalha do Apocalipse. Sensação. É, e aí você vai entender e vai fazer a sua compra, se você ainda não fez. Exato. Mas nós falávamos que depois disso o livro esgotou, foi aquela maluquice toda, milhares de pessoas correndo atrás, querendo o livro. Uhum. Teve gente que comprou o livro em sebo. Tem uma edição do livro que agora não vale mais nada, mas que valia R$100 no Mercado Livre. É, exatamente. Excelente. Cara, agora se deu mal, né, cara? Vai ter que ficar, vai ter que engolir o livro. Ou de repente até vale mais, né, cara? Porque é capa antiga. Exato, mas o que aconteceu? A gente sempre disse, olha, agora a gente já vendeu uma porrada de livro, esperem que você vai poder comprar numa livraria, através de uma editora e tal. E acabou que a gente decidiu vender o livro na Nerd Store novamente. Explica essa maluquice. Então, o que acontece? A gente teve algumas propostas de editoras, né? Algumas editoras boas e tudo. Só que nesse momento, né? Foi muito mais jogo a gente vender pela Nerd Store, porque a porcentagem que se paga para um autor no Brasil em editora é um pouco pequena, tudo. Não vou julgar se é justo ou se é injusto, isso não importa, né? O que importa é que a gente tinha muita gente procurando, a gente tinha muito pedido. Então a gente pensou, por que a gente vai dar esses livros nesse momento para a mão das editores, enquanto a gente pode vender esses livros diretamente pro nosso público, né? Então acabou que simplesmente valeu muito mais a pena, engraçado, né? A gente buscou, teve proposta no final, valeu muito mais a pena a gente lançar o nosso próprio selo, que foi a Nerd Books, né? Isso não quer dizer que não possa vir a rolar para uma editora no futuro. Isso. Uhum. E aguarde, pô, mais projetos aí, todos os níveis, né, cara? Exatamente. E aí o que acontece? Como nós resolvemos relançar a Batalha do Apocalipse, nós resolvemos fazer com algumas alterações. Pô, cara, isso foi a parada mais maneira que eu achei, cara. As primeiras alterações vieram da parte de dentro do livro, no miolo. O Eduardo aumentou a fonte, né? Isso. Pra minha avó poder ler, porque ela não conseguia ler. Reclamava, comprou o livro do meu netinho, não consigo ler de noite. Além disso, agora tem um glossário. Tem no glossário, tem todos os personagens e termos usados no livro. E, inclusive, castas de anjos que não estão no livro. Estão lá. Tem informação extra. Praticamente um Silmarillion, rapaz. Tem vários easter eggs também nas páginas, com linguagem angélica. É, exato. Easter eggs, tudo. E para do que eu achei mais maneira, cara, foi a linha do tempo. Olha só. Linha do tempo que eu tive que construir, assim, tinha mais ou menos na cabeça, tive que construir uma mitologia, né, para o universo da Batalha do Apocalipse, com o início, desde a criação do universo até o fim do sétimo dia. O que aconteceu, como é que o universo foi criado, etc. Tudo, os anjos, em que época eles foram criados, os arcanjos, as batalhas primevas, as grandes guerras etéreas, tudo, né? Maneiríssimo, né? Pô, eu me amarrei, cara. Não, ficou foda. Adorei poder revisitar esse universo, né, cara? Uhum. Mas tu mexeu em alguma coisa na história? Eu aumentei um pouco a parte da batalha final. Ó. Ó, tá que pariu. Cenas deletadas. É a versão do diretor. Exato. Não, mas nada que fosse alterar a história, né, a narrativa, vocês podem ficar tranquilos. Ah, tá. Só alguns bônus, algumas coisas, né? Uhum. As grandes batalhas, grandes lutas, né, ganharam um pouquinho mais de emoção. E aí, quando a gente preparou o miolo, tava tudo pronto, eu peguei a capa, abri a imagem e ela tinha só 72 DPIs. Isso. Aí foi um macaco com Deus nos acuda, né? Foi uma loucura. Eu falei, fudeu, a gente não pode imprimir essa capa com 72 DPIs, porque a gente tá fazendo uma parada mega profissional. O livro vai ter orelha, vai ter verniz no título. Exato. A gente não pode, a gente tem que botar uma parada foda. Procura o alemão que fez essa merda. merda. É. E o alemão não tinha uma versão maior da imagem. Ele 300 dpi, não voltou tinha. Com uma história que tinha, mas não tinha. E aí a gente chamou Harald Stricker e resolvemos, na maluquice, com a corda no pescoço, refazer a capa inteira, cara, da Batalha do Apocalipse. Nossa, que capa, cara. Isso foi uma jogada de gênio por dois motivos. O primeiro é que a capa ficou fodástica. E o segundo é que agora quem tem o livro 1 vai querer comprar o livro 2. Mas a gente aprendeu com o George Lucas isso. Mas então, mas tem um detalhe mais maneiro ainda na capa, né? É. Se você virar o livro e ver a contracapa, é como se você estivesse girando a câmera na cena da capa e você vai ver o que está acontecendo do outro lado. Exatamente. Isso foi uma ideia genial minha. Vocês me desculpem, mas puta que pariu. Mas o que eu achei mais foda na capa foi as espadas, cara. São, como o Jovem Nerd disse, são lightsabers celestiais, é, né, cara? Lightsabers celestiais. A ideia era essa. É o easter egg pra um cara que nem eu, que cresceu vendo Star Wars. Eu falei, pô, Harald, tem que ser Vader versus Luke. É, exatamente. Foi um sofrimento fazer essa capa. Oh! O Harald que o diga. Pô, ele quer bater na gente. Porque... Especialmente em mim, né? Não, e a gente tá preparando pro lançamento do livro um hot site. Isso. Que vai ter todos os áudios, porque não tem só o áudio que tocou sexta-feira passada, ah, não, no programa do Michael Jackson, o A. Tem 3 áudios pra tocar ainda. 3 teasers foda. Exato. Então, se você não, você ficou maluco no primeiro, se prepare. Além disso, tem vários estudos de personagem feitos pelo Amigo Imaginário e feitos pelo Harald. Detalhes fodas dos personagens que não aparecem na capa. É. Personagens que não estão na capa, mas que a gente, a princípio, ia colocar. Mas cortou. E, sabe, foi um trabalhão, noites viradas, conferências de Skype, atrás de conferências de Skype, mas... Valeu muito a pena, né, cara? Com certeza, que a gente fica feliz de entregar uma parada foda. É profissional, o livro tem até ISBN. ISBN é o código internacional de livros, está registrado na biblioteca americana. O Obama pode chegar lá e ver Batalha do Apocalipse, que livro é esse? Olha aí, que maneiro. Mas é isso, cara. Então... A Batalha do Apocalipse em pré-venda pro dia 1º de dezembro. Yes! Em algum lugar essa data deve ser foda. E você garanta o seu, porque a gente fez muitas cópias, cara. Mas a procura tá enlouquecedora. Ah, tá foda. Vocês não têm noção, e eu não vou dizer pra ficar, vocês ficarem com suspense foda, de quantos livros a gente já vendeu de sexta-feira até hoje. Caraca, cara. As editoras não têm noção. Não tem noção, cara. É um case à parte isso. É um case, cara. E acabou que quem se deu bem foi a gente, né, cara? Pô, lógico. Então, cara, vai lá na Nestor, garante seu Batalha do Apocalipse para 1º de dezembro, em pré-venda agora na Nestor. Eu só queria fazer um finalizar. Ah. Pô, agradecendo a empolgação da galera, agradecendo a empolgação dos nerds. E quero dizer, assim, que não foi em vão. Eu, nesse meio tempo, desde que esgotou essa tiragem até agora, eu recebi muitos e-mails, Twitter, Orkut, galera perguntando. Pô, eu queria agradecer pra caramba e dizer que esse livro, assim, a gente só tá fazendo ele e vendendo na Nerdstore por causa de vocês, galera. Então, assim, valeu e é isso aí, vamos em frente. Excelente, muito bom. A Batalha do Apocalipse! Em 1979, ele quebrou o nariz, cara. E aí ele fez uma operação no nariz, que ali ele passou a ter problema pra respirar. E dali começou a desandar o caldo total, né? Só um minuto. Michael Jackson quebrou o nariz como? Tá parecendo aquele desvio de septo, né, cara? É, porque se fosse um cara, né, que fizesse boxe e tal, que fazia um balézinho clássico, como é que ele conseguiu quebrar o nariz, hein? Cara, ele era um espantalho, ele deve ter levado um soco na cara do homem de lata, sei não, lá. Mas ele usava nariz de palhaço no Mágico de Oz, cara. Não pode ter sido. Não, qualquer coisa. Ele inventou que quebrou o nariz, né? Pra não dizer que tinha desvio de septo, né? Pô, mas basicamente ele fez uma campanha com a Pepsi. Ele era o artista contratado da Pepsi, ganhava uma fortuna. E em janeiro de 1984, ele foi gravar o fatídico comercial da Pepsi, no qual explodiu o negócio na hora errada. E ele começou a pegar fogo sem perceber que tava pegando fogo, né, cara? O que aconteceu foi que deve ter tido uma mini fagulha perto do cabelo dele, que tava emplastado de Soul Glow, e aquela merda lambeu toda, cara. Vocês viram o vídeo no YouTube do making off do comercial? Eles só divulgaram esse vídeo hoje, né? Porque agora, a gente nunca depois tinha que visto. Ele morreu, depois acho. Que ele morreu, exato. No dia seguinte que ele morreu, divulgaram. E a prova cabal de que o mundo está sendo visitado por seres, né, que viajam no tempo, porque o vídeo tem uma qualidade de HD em 1984. Pô, peraí, tio. Não, mas na verdade começou a merda toda, porque se você parar pra pensar, queimou o cabelo dele praticamente inteiro. E você sabe que quando queima cabelo, não nasce mais, né? Então a partir dali o Michael Jackson ficou careca. Não, peraí, não ficou careca, ele ficou com um buraco na cabeça. Não queimou, né? Tudo, não queimou, não. Tudo. Mas afetou, inclusive, o couro cabeludo. Foi uma queimadura muito séria mesmo, muito séria. Muito séria. Ficou com a cabeça quente depois daquilo, né? Mas o... Eu ia falar, os teóricos da conspiração mais sinistros dizem que ele morreu nesse clipe. Ah, com certeza, cara. Com certeza. E se ele não morreu de fato, ele morreu pelo menos metaforicamente, porque daí foi ladeira abaixo, cara. Aí é jornada do herói. Não, ele teve uma sobrevida musical, porra. O Bad... Ah, peraí, mas o Bad foi gravado antes disso. Não. Não, foi depois. Justamente essa teoria da conspiração, ela existe por causa disso. Porque o Michael sofreu um acidente e sumiu por 2 anos. É, exatamente. E depois aparece o Michael branco, teoria da conspiração, que dizem que ele morreu e que colocaram a família, botou um sósia lá no lugar e tal. Peraí, o cara queima a cabeça numa gravação do comercial da Pepsi. Algumas coisas são impossíveis. Por exemplo, não dá pra queimar o cabelo inteiro. Por mais Soul Glow que você tenha na sua cabeça, tem toda uma equipe ali que vai apagar a tua cabeça, né, cara? Cara, no clipe, você vê no vídeo, você vê o cabelo dele pegando fogo e ele continua dançando, continua, sacou? Dançando. Porque ele não sentiu. Sacou. Acho que ele não percebe, né? Ele falou, porra, tá calor aqui, mas, porra, vamos lá. Né? E a galera demorou pra chegar nele, mas né? Se fosse... O que mais me impressiona é que não chegou alguém ali pra apagar o fogo. Ficou todo mundo meio caralho. Você queria o que? Que metendo chutou na cara dele? Claro, porra! Um balde de areia? Uma das pessoas que foi lá apagar o fogo foi o filho do Marlon Brando, que trabalhava com ele na época. Caraca! Outra coisa que, pra mim, torna impossível essa conspiração é o seguinte. Se realmente a cabeça inteira dele tivesse pegado fogo e tivesse ficado careca, cara, a Pepsi ia tomar uma enrabada... Tão forte. Ia se chamar Michael Jackson's Pepsi. Não, a Pepsi tomou uma errabada, cara. Ela pagou uma multa pra ele grande, que obviamente não era. Hoje em dia não seria nada, né? O contrato na época já era um contrato milionário de 5 milhões que nunca tinha sido feito de uma empresa com um cantor, né? Pô, mas quando a tua cabeça pega fogo no meio de uma gravação de clipe da Pepsi, cara, 5 milhões não é nada. Não, eles deram, sim, 1,5 milhão de dólares pra ele de compensação, que ele doou inteiro pra um centro médico. Ele criou um centro médico contra queimaduras, assim, pelo que ele passou. Centro de queimaduras, Michael Jackson. O fato é que depois, no Bad, ele já apareceu muito diferente. Segundo os boatos, em 86 ele foi diagnosticado com vitiligo e lúpus. Aí uma coisa importante, porque lúpus é uma doença sinistra que mexe com a cabeça das pessoas também, cara. Olha aí. Na verdade, essa história do lúpus aí, as pessoas se pesquisarem a fundo na internet, existem fotos na época do Jackson 5, que já dava pra ver em algumas fotos que ele tinha vitiligo, mas ele escondia isso. Por isso aquela mania dele de usar aquelas fitas nos dedos, porque se manifesta muito forte ali. A luva, né? É, e ele já usava a luva antes, né? Entrevistaram maquiadores da época que ele pintava, ele, né? Ele passava maquiagem nos dedos e tal, pra não parecer que ele tava ficando branco, porque naquela época ainda era uma doença que tinha muito preconceito, né? O fato é que especula-se que o vitiligo tenha se espalhado, é isso? Ele fez um tratamento, na verdade, pra se branquear todo de uma vez só. Queria matar a melanina, é isso? É, já apareceu em Bad branco, a diferença é muito grande. Sim, é, ele já tá bem... É, mas aí você viu, na época, os médicos falando... Eu não conhecia esse tipo de tratamento pra deixar o cara todo branco. Banho de leite, é isso? Banho de leite, ele até porque o branco dele é um branco... O branco dele é um branco esquisito, né? Parece mancha de água oxigenada, alguma coisa assim, que é mais descolorida do que branca mesmo. Não, no Bad, ele não só voltou branco, como ele voltou diferente, com outro nariz, com a boca de branco, sobrancelha. Era outra pessoa. Sabe que da aparência dele, uma das coisas que mais me chama atenção é o queixo. Ele tem um queixo quadradaço, assim. É, eu fui ver nas fotos anteriores dele, moleque, ele já tinha esse queixo esquisito. Com as cirurgias e tal, ele só fez o formato dele assim, meio de queixo bundinha, aquele risco no meio. Mas o queixo quadradão ele já tinha. 1985, Michael Jackson e Lionel Richie escreveram a música USA for Africa. Não, a música não é USA for Africa. We are the world. We are the world é uma música fodástica, com mega estrelas, né, cara? Uhum. É. Eu acho fodástico. É, mega. Muito boa, é, música boa. Ele se uniu a Lionel Richie na época que era o, ali, o rival com ele, né? Rival? Era rival. O Lionel Richie na época era uma estrela também, né? Tinha All Night Long, todas aquelas músicas dos anos 80, e tava bombando também. Então era meio que. Não era rival, mas era um, digamos, um concorrente. Porque o Lionel Richie era basicamente love songs, né, cara? Basicamente. Música pra dor de corno. Era quase um vando, né, cara? É, exato, exato. Era um vando com pele melhor, né, cara? O Lionel Richie, cara, ele veio do Commodores, que tinha, assim, essas músicas, né, tipo Easy, né, Three Times a Lady, que são aquelas músicas... Mela Cueca clássicos, né, cara? É, exato. E gravou Endless Love com a Diana Ross. Aí eu tenho certeza que o Michael Jackson não gostou disso, cara. Esse termo Mela Cueca é fantástico, cara. Mela Cueca. Não vamos. Ele parou pra pensar o que significa Mela Cueca. Você simplesmente, fala como se fosse uma parada normal. Não. Músicas melosas. Não tem significado. Vamos lá. Termo que a gente sempre usa, que a gente nunca parou pra pensar o que significa realmente, né, Mela Cueca. É uma porra muito escrota, cara. Porra, voltando pro USA for Africa. Eles, na verdade, se inspiraram nos ingleses que tinham feito aquele Do They Know It's Christmas, né, que tinha o Bono, tinha aquela galera Bob Geldof, e resolveram fazer uma parada americana pra levar comida, né, pras vítimas da fome na África, né. E alguém se lembra da macaquice de imitação que fizeram aqui no Brasil também? Claro. Ah, né, deixa isso pra lá, não vamos falar nisso. Mas esse tem a musiquinha, porra. Não, então canta aí. Não é aquela? Eu quero água pra beber, um copo d'água. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, o participação do Pelé, não foi? Não era o Pelé que produziu? Sei lá quem era. Eu sei que tinha o Gilberto Gil no meio, né, cara? Tinha Fagner, tinha todo mundo. Que turma, né? Que turma. Não, mas no Yard World, a maneira de ouvir a música é você ficar tentando reconhecer as vozes, né? Porque são mega vozes marcantes, né, cara? Não. De talentos únicos, que hoje em dia seria impossível reproduzir uma parada dessa com o pessoal de hoje, cara. Parece tudo igual. Que é porque você escuta lá Bruce Springsteen. Porra! O cara é um caminhoneiro que sabe cantar, cara. Qual é a possibilidade disso acontecer novamente, cara? É, isso é verdade. Sabe, aí tem... Cyndi Lauper. Ray Charles, né, cara? Paul Simon, Tina Turner, exato, né, galera? Exato, cara. Assim, você fica com aquela... É muito maneiro, cara. Tinha o cara do Journey, cara. Steve Perry, lembra? Que tinha uma voz fininha. Que tinha Bob Dylan. Willie Nelson. Hugh Lewis, né, cara? The Power of Love. Oh, foda. É. Tinha Kim Carnes. Alguém lembra dessa mulher? Betty Davis Ice. Engraçado que nesse clipe, assim, tem umas pessoas que sumiram, desapareceram, né? Que você olha e fala, quem é essa pessoa? É. Onde foi parar essas pessoas? E era maneiro que eles conseguiram misturar, né, cara? As vozes totalmente contrastantes uma com a outra. Ficou muito legal. E olha só, no meio dessa galera tinha o Dan Aykroyd. É? Tinha ele. Explodia a cabeça. Ele parece o Dwight do The Office. Rapaz, eu tirei uma foto no outro dia com o Dan Aykroyd, cara. Mas eu perdi a foto. Ah, caralho. Porra. Ele tava dando autógrafo no mercado que eu faço compras, cara. Peraí. Ele tava fazendo compras e alguém pediu autógrafo, ele tava sentado numa mesa lá numa sessão de autógrafo? Não, ele tava sentado numa mesa. Cara, no pôster daquele filme que ele tem um alienígena com um cone na cabeça. Cone Heads, meu Deus. É, por trás dele, cara. Eu quero que é mais triste mesmo. Caralho, que fim de carreira, cara. Sinistro. Que terrível, cara. Caça Fantasmas 3 já, né? Who's fat? É melhor que Who's bad. O do Yankovic, né? Eat it. Pra mim, o Michael Jackson acabou em We Are The World. Não, mas bad é não, bom. Não, eu bad, acho... ainda bad foi... é maneiro. Eu acho é muita gritaria. Muito... o tempo inteiro... Tá falando de Black and White. Não, assiste lá o Who's Fat pra ver a sátira, como é escrito. Com Smooth Criminal, gente. É, Smooth Criminal é uma obra-prima do Michael Jackson, cara. Que ele inventou, que é aquela inclinada pra isso, frente. Era o sapato, né, que prendia no chão na hora certa. Aquilo ali é um truque. Aquilo porque é um truque. No clipe até você fala assim, ah, beleza, o cara tá com cabo, mas ele fazia isso no show. É, porque ele pensou, como é que eu vou superar o moonwalk, né, cara? Vai ser foda. E o cara fazia isso no show e nego entrava em delírio. Como é que o cara tá fazendo isso? E nego tentava fazer e caía. Eu tentei fazer muitas vezes. Mas o sapato dele ficava preso. Mas tinha um pino. Prendia no calcanhar. No sapato. No sapato e aí... É, olha a ilusão do show mesmo. Mas é tinha foda. Tinha um peso também, parece, né? O que é mais engraçado, assim, dessa performance dele, né? É que nesse VMA agora, eles fizeram uma homenagem a Michael Jackson. E aí botaram um cara na frente e tinha esse sistema, né? Só que se você reparar no cara da frente, o cara ficou com medo de descer. E ele fica assim, ó, com um bundão pra cima. É muito terrível. Por que que botaram aquele cara na frente? O cara não inclinou, né? Ele ficou com medo de descer, não foi. Bad é bom que o clipe tem... Não, bad é ruim. Não. A primeira coisa do clipe, né, que a gente... Já tá perguntando. Como é que ele ia superar a Thriller, né, que tinha sido dirigida pelo John Landis? Quem foi que ele chamou pra gravar o clipe de Bad? Martin Scorsese, né, cara? Não é mole não, né, cara? E o que é o rival dele? É o Wesley Snipes. É o Blade, né, cara? Eu acho tudo mas muito ruim, é aí que a pessoa acaba, né, cara? Quando ele começa a pensar como é que eu vou superar o que eu fiz antes. A gravadora, né, achava que ele ia conseguir superar o Thriller, o que era impossível, porque não tem como você superar o disco mais vendido da história, né? Até o outro vender mais. Mas o... Exatamente. É isso que eu ia falar. Você não pode lançar uma coisa com a expectativa de você, pô, vender mais. O artista, cara, partiu desse que ele tem que mostrar o novo trabalho dele independente, né? Se ele se coloca esse tipo de pressão, só piora a situação da cabeça dele, né? Não era só ele que se colocava, né? Gravadora, todo mundo, né, na verdade. Mas ele aceita a pressão ou não, né? O vídeo inteiro do Bad é uma coisa muito feia, porque... Ele, antes de começar aquela parte do clipe, que ele tá machão, né? Tem uma parte dele que ele tá andando e falando com aquela vozinha. É meio complicado. Ainda bem que cortaram. É vergonha alheia total, assim. O Michael Jackson realmente fez bem ter cortado essa parte do clipe. O cabelo dele tá bizarro nessa época, porque tá colado na cara. Peruca, porra. Tinha queimado, porra. Tô te falando, era peruca, mas aquela que, porra. Peraí, cara, mas o cara que ganhou uma indenização de milhões de dólares da Pepsi, ia comprar peruca melhor, né, cara? Ele doou a indenização toda pro hospital. Aí colou, botou aquele spray que pinta a cara pra esconder a careca, é isso? Aquele spray do tapete, sabe? Esse álbum tem boas músicas, tem The Way You Make Me Feel. The Man in the Mirror, né, que é foda. Man in the Mirror foi uma das mais baixadas do iTunes depois que ele morreu, eu fiquei impressionado por Man in the Mirror. É uma boa música, mas eu achava que ia ser Bad, ia ser Thriller, etc. E tem o Another Part of Me, que é a entrada do Nerdcast desde o número 1, por isso que eu falei que Michael Jackson... Tá vendo, como é que vai falar mal de Bad, Azaghal? Porra. Eu não gosto, tá cuspindo no prato que comeu. Mas sabe o que eu acho? O ápice do Michael Jackson foi no Thriller. Sim, foi. Sim, então, claro, com certeza. O máximo que o Bad foi o início do declínio. Mas você não pode dizer que foi declínio o Bad, porque foi um bom disco. Ainda. Cara, mas diferente do Thriller, pra mim, tudo bem, tem músicas legais, mas ele é mais artificial, é mais forçado. Parece que assim, ó, eu vou fazer desse jeito pra ganhar muitos prêmios, pra música superar o disco anterior. O legal do Bad é o seguinte, gente, a gente tem que analisar também na parte da música e na parte da performance, que ninguém imaginava que depois do Thriller, ele conseguiria fazer uma coisa diferente. E não conseguiu. Ele veio diferente, até ele tava branco, caramba. Então, assim, muito, ele tava lá malvado com aquela roupa malvado, nova, com aquela coreografia nova, com a pele nova. Malvado não tava, né, cara? Tava nervoso, o que é muito diferente de malvado. Tava nervoso. A única pessoa que pode ter aquela vozinha e ser considerado malvado é o Mike Tyson, cara. O cara tem aquela vozinha, o cara não pode ser malvado. E aí depois teve o Dangerous, o disco mais Dangerous ou menos. É qual? O Dangerous tem Black or White. Nossa, tem Jam. Dangerous é do clipe proibido, né? Do Black and White. É do clipe Black and White. Black or White, não é Black and White. Black or White. Black or White. Que tem Macaulay Culkin. Isso. Tá vendo como é um negócio artificial? Isso. Vamos tentar tudo. Criança, prodígio, efeitos especiais e revolta no final. Mas que virou uma fórmula. Porque o clipe começa como com o Macaulay Culkin tocando guitarra, explodindo tudo, meio De Volta pro Futuro, meio Twisted Sister. Uh-huh. Aí usa aquele efeito especial do morph das faces. E aí tem aquele final. A única parte maneira da música, que é o final proibido, que ele se revolta e quebra um carro. Não, ele quebra o carro e dança com a mão no pubis. Isso. E depois vira pantera. Isso. Vira pantera, exatamente. Pra que isso? Esse clipe, quando foi lançado, ele gerou uma polêmica tão grande que ele veio depois a público pedir desculpa por ter feito aí isso. Aí já tá, né? Tudo errado, né, cara? Pô, o Fantástico, lembra da polêmica que deu um Fantástico? Eu lembro que deles falando, olha, pedindo desculpa. É, hoje em dia o Fantástico passa coisa muito pior e não pede desculpa, né? Pessoas se sentiram ofendidas. Aquele efeito das pessoas mudarem de forma. Assim, aquilo foi explodir a cabeça. O morte marcou a época, né, cara? Mas você vê, o que marcou a época não foi o talento do cara, nem algo extraordinário que ele fez, mas sim um efeito especial que um estava no clipe dele. Diferente de todo o resto. É assim, é assim. Olha só, quando o cara faz o moonwalk, inventando ou não o moonwalk, ele tá fazendo de uma forma que você cai o teu queixo. Quando o cara faz o clipe Thriller, tem toda a coreografia, toda a maquiagem, tem todo o talento do cara envolvido ali. Quando a única coisa que chama atenção é o efeito morph, não tem nada a ver com o Michael Jackson, cara. É que nem efeito especial no Star Wars, entendeu? Não tem nada a ver, não é talento dele. Vamos fazer alguma coisa pra chamar atenção. Então o talento do cara já tá ficando de lado. O talento tava totalmente diluído ali. Exato, já, usando outros artifícios pra tentar chegar lá, entendeu? O Quincy Jones, ele pulou fora depois do Bad, e aí ele contratou algumas pessoas porque ele queria um novo som, e realmente ele criou esse novo som. Você tem Remember the Time, que é uma música muito bacana mesmo. Remember the Time é aquele clipe com o Ed Murphy? É, isso. Egípcio. Isso é uma meta. Não, a música é boa. Não, não, mas assim, foda-se a música. Pra mim, o que importa do Michael Jackson é o clipe. A gente julga a carreira do Michael Jackson pelos clipes, não é pela música. Quando você bota o Ed Murphy, você já tá desesperado pra caralho. É. Black and White tava com o cabelo até diferente do que ele tava antes, né? Um cabelo liso, né? Já tava branco, branco, gelo mesmo. Já tava muito branco, já tava se transformando realmente. Mas ele ainda tinha muita força de imagem, né? Depois não, do lançamento disso, teve o show dele no Super Bowl. Que até onde foi a final da Copa de 94, que o Brasil foi tetra. E a audiência daquele Super Bowl é muito engraçada, porque das 10 maiores audiências da televisão, da história da TV americana, 8 são Super Bowl. E a primeira é essa, que o Michael Jackson faz o show no intervalo. E foi a primeira vez que se registrou um aumento da audiência durante o intervalo. Uhum. Então a força dele de imagem ainda era muito grande. Eu tenho que falar da irmã dele, cara, a Janet. Que essa mulher mudou a televisão aqui nos Estados Unidos. É, o Super Bowl, né? É importante te falar, o Super Bowl, cara. Ah, 5 anos o atrás, peitinho. O que o cara puxou e botou aquela petiola siliconada dela pro lado de fora. E que hoje não tem mais nada que ao vivo na televisão, né? Tudo tem 10 segundos de delay pra eu poder cortar. É verdade. A família Jackson sempre revolucionando, né, cara? É, sempre revolucionando, cara. A mulher mudou a televisão. Não, cara. E olha você só. Você assiste um jogo qualquer, de qualquer esporte, tem 10 segundos de delay pro que tá acontecendo. E o impressionante é que eles, com medo do processo tão bilionário que eles podem tomar e a merda que vai dar, eles negam que foi premeditado até exatamente. Hoje. Vão negar até a morte. É. Eles vão falar que foi sem querer, que o Justin Timberlake meteu a mão no peito dela, puxou a parada e tinha uma estrelinha tapando o bico do peito dela. Quer dizer, todo e sem querer. E a MTV perdeu o contrato com a NFL, né? Oh, e a MTV que produziu o show. Uh-huh. Turnê Dangerous. Foi o ápice, assim, do Michael Jackson como estrela. Porque foi até a turnê que veio em 93 pra cá, né? Mas foi assim, ele tava um artista completo, né? Cantando, dançando, né? Como performance, assim. Foi o ápice dele e o máximo, né? Deixa eu só falar mais uma curiosidade do Dangerous também, que é uma coisa que tem que ser falada. Fala aí. Quase que teve um dueto do Michael Jackson com a Madonna nesse disco, né? Olha só. Estavam tentando fazer. Tem a música In The Closet, que é Michael Jackson com aquela Naomi Campbell, era pra isso. Ser Michael Jackson e Madonna. É, aí eles não se entenderam, ela queria fazer a letra mais sacana, e ela queria que ela estivesse de Michael Jackson. É sério estivesse com Madonna. Só que aí eles não se entenderam, ele né? Ele deve ter e se segurado pra caralho, né, cara? Michael chegou a mandar a música pra ela e ela alterou a música toda e as ideias do clipe. E aí ele falou, não vou gravar. Ficou louca, né? E falou, não vou gravar mais com você e tal. E chamou ela de bezerra lésbica, né? Nossa. E ela falou, eu prefiro parecer uma bezerra do que ser uma drag queen alienígena. Que horror. Hoje eles negam essa história, mas na época saiu essa história assim. Eu queria falar uma coisa, já que todo mundo do Jovem Nerd gosta de teoria da conspiração, né? Esse disco Dangerous, ele tem uma teoria da conspiração que é sinistra. Como é que tá? É? Opa, vamos lá. Esse disco, ele tem várias figuras, né? Assim, ele é todo... Tem os olhos do Michael Jackson. Isso. Tem várias coisas. Esse disco é todo psicodélico, a capa dele, exato, né? Exato. Tem um elefante, logo abaixo dos olhos do Michael Jackson, que tem um 9 na cabeça. Tá aqui, eu tô com a capa do disco aqui. Tem um 9 na cabeça. Tem um boneco, um bonequinho, um garotinho, que tem um 7 na cabeça desse boneco. E tem uma mão... Tá, que parece ser do astro, porque tem assim o esparadrapo, né? Isso. E tem um 7. Onde é que tá o 7? 7 da cartola do boneco. Uh-huh. E a gente tem um 7 no pulso. O que que dá? 7, 7, 9. Qual é a data que aconteceu lá aquela cerimônia célebre? Aquela cerimônia da morte dele? 7 de julho de 2009. Olha só. Que bonito. Tá vendo? E aí? Bom, se não foi quando ele morreu, se foi quando ele ter se enterrado, esses números não significam porra nenhuma, é só uma coincidência. Se fosse quando ele morreu, ainda ia falar, porra, de nível. Aí nunca mais teve tanto sucesso quanto os outros. Teve o History, que foi um álbum que ele já lançou com uma coletânea. Era um duplo, né? Ele já lançou com uma coletânea dos maiores sucessos. Viu como tá tudo indo pra ladeira abaixo? Ele tá fazendo aí suporte. Já era ladeira abaixo total. É. Em vista também da acusação, porque foi na acusação de pedofilia, foi na época da turnê Dangerous, né? Do disco anterior, sim, que a gente falou. Uh-huh. E aí já quebrou com a carreira dele, acabou. Aí ele deu aquela entrevista na Oprah, né? Se justificando e tal. Apesar disso, o History tem boas músicas, tem as baladinhas boas. Tem o Scream que ele gravou com a irmã. O disco é muito ruim, Jovem Nerd. O disco, musicalmente falando. Mas eu gosto. Eu não tô falando se é bom ou ruim, mas eu gosto. Como eu sempre digo. Não. Jovem Nerd. Eu gosto das baladinhas. Gosta de tudo. Não, até mentira. O fã do Michael Jackson Freak tá falando que não gosta. Mas o Jovem Nerd tá lá. Eu não posso gostar da música. Pode, X fica ou à vontade. Eu não gosto do CD todo. Acho realmente é ruim. Mas eu gosto do Stranger in Moscow, música muito bonita. O Earth Song, só aquelas baladinhas que eu acho foda. Música emocionante, cara. Como diz que uma nós vamos falar da parte podre do Michael Jackson. 94 ele fez a proeza de casar com a filha do Elvis Presley, né? Lisa Marie. Também era doida de jogar Pedro e Santo, né? Totalmente maluco. Ela já teve vários casamentos e um deles foi com Nicolas Cage. O que tira a sanidade de muita gente, né, cara? Essa mulher tem que ir pro hospício, né, cara? Nicolas Cage, Michael Jackson, porra. Eu tenho um tio que fala uma coisa, cara. Só tem medo de duas coisas, barata e mulher maluca, cara. E essa é onde tu tem que ter medo mesmo, cara. Mas aí ele casou com ela pra, né, gritar pro mundo, eu não sou gay, né? É, exato. É, tem uma, eu não sou gay, né? Tinha até umas fotos sensuais, ou tinha um clipe sensual dele com ela, não tinha? É, teve um clipe, o You Are Not Alone, né? Que eles estavam meio pelados ali, tudo isso, CG. Bizarro. Aí com aquele corpinho de filé de borboleta dele. E teve também um beijo no MTV Movie Award, que ele apresentou, olha gente, essa é a minha esposa. Aí ele dá um beijo nela. Puta, que mas brincadeira, é né? Qualquer artistinha aqui da pracinha faz melhor do que aquela performance. Beijinho Lima Duarte, né? Aquele tava beijo do Lima Duarte. Tá muito fake, dá vergonha. Não deu pra disfarçar, né? E eu soube que ele e a Lisa Marie tiveram uma discussão foda nos bastidores, porque ele falou assim, eu vou beijar você no palco. Ela falou assim, não vai beijar nem por um cacete. Sua bicha escrota. Ela não queria, ela de jeito nenhum. Ela falou assim, vai beijar o cara. Cadê? Só se for agora, né? E aí ele falou, tu não vai beijar, para com essa porra. E aí quando chegou no palco ele beijou e ela ficou puta, ela ficou putaça. Você vê a expressão dela que ela tá aqui. Aí ela pediu você fez. É, não, exatamente. É um relacionamento maravilhoso, né, cara? coisa cara, assim. O marido beija a esposa, ela pede o divórcio, cara. É verdade. Hoje se especula, né, depois da morte dele, muita coisa já veio à tona aí, que o motivo do divórcio foi que ele queria ter vários filhos com ela e ela tinha medo de dar filhos pra ele e sair meio pretinho. Tinha medo de dar pra ele, né, cara? Não, o que é mais engraçado dessa história do casamento dele com a filha do Elvis, que ela é a filha do Elvis Presley, né? Eles foram dar uma entrevista logo depois que casaram, assim. Passou no SBT essa entrevista. E a mulher pergunta assim, mas a vida sexual de vocês é normal? Aí eles se olham, assim, tipo assim, agora que a gente vai fazer aquilo que tá combinado, né? Não, é normal. Normal, pra caralho. Que pergunta cretina, né? Que pergunta, né? É uma pena, mas eles querem pegar. Como é que a vida sexual de alguém vai ser normal com o Michael Jackson? Blood of the Dance Floor. Teve duas músicas, ou três inéditas, e o resto foi remix do disco anterior, Exatamente. Já tava péssimo. E o Invincible, cara, eu nem ouvi. Você tem noção? Ouvi, eu sou mega fã do Michael Jackson. Mas então não vou nem me dar o trabalho de continuar esse assunto. Vamos cortar não, direto. Então, o Michael Jackson, ele tava vivendo um problemão, que era o seguinte. O cara foi mega famoso quando fez Thriller. Ali que o cara explodiu pro mundo inteiro. Exato. E dali pra cá, só foi declínio. O cara nunca mais conseguiu manter aquele nível, o que até aceitável. Porra, não é todo mundo que faz um Thriller na vida, então parabéns. Exato, mas o problema é que ele não conseguiu se manter, né, assim, uma linha reta. Subiu, desceu e manteve a linha, não. Ele foi um declínio foda. Em contrapartida, a linha de gastos de maluco dele só aumentava, porque o cara era o cidadão Kane negro. Né? Neverland, né? Tudo, cara, coleções de coisas, ele entrava nos lugares e comprava. Você não lembra quando ele veio ao Brasil, que ele ficou maluco, quis comprar farda da PM de São Paulo, gravar aquele clipe, né, que trouxe Spike Lee pro Brasil. Eu estava cortando cabelo. Olha isso. Lá vai. No seu Miyagi, onde o JP já cortou cabelo durante muitos anos. Uma vez, o cara fez uma tragédia no cabelo, nunca mais. Estava cortando lá, cara, e de repente, a galeria, que era uma galeria lá em Ipanema, onde hoje tem a ponte HQ no terceiro andar, ela foi, cara, invadida. Por uma massa de pessoas. Claro. E eu tava lá dentro e fiquei preso no barbeiro. Você não sabia que o Michael Jackson ia entrar ali. E o Michael Jackson tava numa loja de brinquedos em frente onde eu estava, cara. Então eu tive, sei lá, a 10 metros do Michael Jackson, mas não pude ver nem chegar perto nem porra nenhuma. Porque tinha uma conglomeração. Tinha, sei lá, então... 50 mil pessoas enfiadas no espaço de 5 metros quadrados, cara. Claro. Mas, cara, eu tive a... 10 metros de Michael Jackson, cara. Que ótimo. Tá bom. Quem de vocês já esteve tão próximo da Michael Jackson? Olha, essa experiência eu passo, hein? Eu passo. É, tem um documentário andando com o Bashir, sei lá, que acabou com a carreira dele de vez, que ele assumiu de novo. Live with Michael Jackson, ele assumiu, né? Não, eu durmo com criança assim, isso é legal, né? Na verdade, o Bashir sacaneou ele, porque na verdade ele tava querendo dizer que ele dormia com criança, mas como eu falei, eu acho que o cara era sexuado. Então ele gostava da companhia. Da inocência. Crianças. Eu teria coragem de dormir lá, passar agora? Nem fudendo, né? Eu? Legal! Mas tem uma cena desse documentário que o Azaghal tava falando aí, da gastação do Michael Jackson, né? É porque ele ganhou milhões, ganhou muito dinheiro. Só que quando começou a não fazer sucesso, queria ficar gastando como se fosse ainda o maior artista de todos os tempos. É sem isso, cara. É um cara que não tinha noção também. Exato. Né? Como a gente falou lá atrás, o cara não foi ao colégio. Ele devia ter noção de matemática horrorosa. Não, com certeza. Então, pra ele, qualquer coisa é valendo. Ele perguntava quanto é esse pirulito aqui. O cara falava $300 e ele pagava rindo, né? Não, com certeza. Depende do pirulito, né? Chega a dar um nervoso nesse documentário, porque tu vê que o vendedor tá ali empurrando as paradas de $5 milhões pra ele. E o repórter fica nervoso e a gente fica nervoso também. Fala, caralho, o cara não vai comprar essa porra toda. É. Realmente, um cara que ficou mega milionário, tinha dinheiro pra gastar no que queria. Quando deixou de ser, ele não voltou pro padrão normal. Não. Ele continuou no padrão maluco, sou mega milionário, entendeu? E quem é que vai falar, tu não tem dinheiro pra gastar? Como ele não conseguia entender que ele não tinha dinheiro pra gastar. Exato. Então, o cara se meteu numa porrada de dívidas. E aí, ele perdeu o Neverland, né, cara? E aí, pra completar isso, ainda ficou com aquele negócio de levar crianças pra casa dele. Eu não sei realmente o que pensar sobre isso, sabe? Porque o cara, beleza, ele é assexuado, mas se cercava de criancinhas. Aí o criança fala que o cara ficava mostrando livros de anatomia, sei lá, de doenças venéreas. que pariu, né, cara? É. Agora, por outro lado, você deixa teu filho na casa do Michael Jackson? Exatamente, isso que eu queria falar. Não, essa mulher... Eu não deixaria na casa da Xuxa, meu irmão. É, a mulher levava o filho lá, claro, né, cara? E não foi dois, né? Tem essa também, não foi um ou dois, foi uma porrada. Não, Na verdade, uma das biografias que mais fala dessa parte da acusação de pedofilia contra ele, né? É, uma dos empregados lá fala que os pais deixavam as crianças lá várias semanas e ganhava assim um poste de presente, ganhava cheque de $1 milhão e deixava as crianças lá com ele. Que, como é que ele escolhia as crianças? Tinha um book, né? Inclusive. Fazia uma rifa no colégio, quem ganhasse ia passar a noite com o Michael Jackson. O segundo lugar ganhava uma garrafa térmica. Só pra dar uma noção de como era, tinha as coisas lá no Neverland que chamava a atenção, né, cara? Que a criançada queria ir pra lá. Ele tinha um Darth Vader com sabre de luz, ele tinha uma porrada de coisa. Ele tinha, acho que DeLorean, ele tinha uma porrada de coisa lá na casa dele. A coleção de coisas dele é absurdo, assim, pra botar inveja de qualquer nerd, cara. É um nerd milionário, cara. E ele tinha lá, ele tinha um parque de diversões lá, né, que ele construiu pra ele. Como ele não podia frequentar, ele tinha um parque de diversões, tinha um zoológico particular. E é interessante isso que as pessoas não falam isso. Que assim, ele fazia muita obra de levar crianças doentes pra lá e tal, pra passear, pra passar o dia lá, né? Ele tinha essa obra social também de fazer e tal. E eu acredito que daí as crianças que queriam ficar, ficavam. E aí eu não sei o que acontece. Sabe qual é o problema disso? Que isso aconteceu depois dele já ter tido aquela acusação de pedofilia, né? Com que intenção esses pais deixam os filhos num cara passarem... que já foi acusado de ser pedófilo? Porra, cara, né? Pois é. Existe muita gente oportunista. O nego tentava se aproveitar do cara. É como eu falei, o cara, a vida inteira, ele nunca teve alguém que se aproximasse dele sem uma segunda intenção. Sem querer ganhar alguma coisa em troca. É um problema. Boto meu filho na casa do Michael Jackson, depois eu boto a criança pra dizer que ele botou a mão lá no, nas partes íntimas da criança e fico milionário. Então acho que o nego não tem essa intenção? Claro que cara, tem. Com certeza tem. Claro que tem. Ah, com certeza. Entendeu o seguinte também. Tá certo que ele poderia até não ter nenhuma maldade ao dormir com as criancinhas lá, mas vamos ser sinceros, né, cara? É uma coisa que não se faz, né? Um adulto não pode se dar esse papel, né, cara? Ele fazia isso mesmo, né? Se não, pois uma sala de calma, ele... falou isso, então ele tem que pensar. Ele parece que não estava inserido nas regras sociais que a gente da nossa sociedade. Tá acostumado. Cara. Mas foi o que eu disse no começo, cara. Ele nunca teve uma vida normal. Então ele não sabe como... Ele não tem esse trato social. Ele não sabe disso. É. Ah, eu vou trazer essas crianças aqui pra casa e a gente vai ficar aqui comer pipoca e tomar banho de piscina e no final a gente vai dormir todo mundo na minha cama feliz. Como todos nós somos crianças, não tem problema. Porque na cabeça dele é criança ainda, cara. O mundo do Michael Jackson não é o nosso mundo. Não tô falando que é certo ou errado, entendeu? Você tem que ter uma outra ótica pra entender, porque é um negócio muito bizarro. Exato. E só acrescentando aqui que não precisa nem dizer que o nome do rancho Neverland, né? Terra do Nunca, né? Do Peter Pan. Exatamente. Onde, terra do Peter Pan onde ninguém fica adulto, né? Então tudo a ver com essa parada. Exato, exato. Inclusive ele tem uma mágoa eterna com o Steven Spielberg. Então, ele queria fazer o Hulk, ele queria ser o... Não é o Hulk verde, não. Ele queria ser o Peter Pan naquele filme que acabou sendo o Robin Williams, né? Ah, tá. Ele se preparou. Se ele fosse o Hulk, cara, ia valer a pena mesmo. Ele ia ser o Hulk cinza, porra. Essa parte que a gente tá falando da vida dele, da parte antissocial dele, porque ele não tinha uma parte social, né? É. Ele conseguiu ter uma pequena amostra de vida social quando ele foi filmar o Mágico de Oz lá, o The Wiz. Ele era famoso, mas ele ainda conseguia ir, por exemplo, numa boate, com a galera da filmagem, morava com a irmã. Ele tinha ainda um pouco da amostra do que era uma vida normal. Mas depois disso, ele virou, cara, um ícone, né? Ele não era só uma pessoa famosa. Ele era uma estrela inacreditável. Não podia ir todo lugar mundo nenhum. No mundo no conhece mundo o cara. Exato. É uma lenda, né, cara? Então, ele tinha até as histórias que ele se disfarçava, botava maquiagem de velho, pra poder ir nos lugares, de mendigo. Né? Disfarçava. E aí ele ia, sei lá, na Disney e ele passava o dia inteiro na Disney se disfarçado pra ninguém reconhecer o cara. Viu um documentário do irmão dele contando e aí viu um velho todo maltrapilho numa loja e aí quando olhou pros pés do velho, tava com esse mocassim que o Michael Jackson nunca conseguiu deixar de usar. Caramba. E aí ele, porra, Michael, tu tá disfarçado. parada aí. E ele, porra, não fala pra ninguém isso aqui lá. Mas, sabe, assim, é triste você pensar nisso, que o cara tinha uma necessidade de ter uma vida normal. Uhum. Porra, não, mas você certeza. Imagina você não ter uma pessoa pra você conversar, um amigo, você não poder se aproximar de ninguém, que a pessoa que provavelmente vai querer tirar alguma coisa de você, mesmo que não seja negativamente, mas, pô, um fã vai querer, né, tá com você. É impossível a gente calcular como é isso na potência que era o Michael Jackson, sabe? Coitada da Diana Ross, eu devia ligar pra ela 10 vezes por dia. Ah, é, com certeza, cara. A Diana Ross era o máximo que ele tinha, né? Diga de passagem, ele botou no testamento dele que se ele morresse, as crianças iam ficar com a mãe, se a mãe tivesse morta, ia ficar com a Diana Ross. Exatamente. É verdade. Você vê, o cara... Não, a segunda era a Diana Jackson. Ross, pra concordar com isso, deve ter pensado, pelo amor de Deus, deixa eu morrer antes desse cara. Tem até um vídeo na internet que ele tinha algum amigo que tinha um amigo que tinha um supermercado. O cara fechou o supermercado e botou um monte de amigos do Michael Jackson disfarçados como clientes pro Michael Jackson ir fazer compras, fingindo que é uma pessoa normal. Isso é muito maluco. Acaba que no final o cara não consegue, ele começa a jogar a caixa de leite em cima dos amigos e ria, aquela brincadeira de jogar ovo. Não, pô. O Prince era o caixa, pô. Como é que ela ia achar que aquilo era normal, pô? Aí você vê, cara, que o cara, ele não tem o que pra gente é corriqueiro e usual. Ir na rua, no mercado, comprar pão, ir na farmácia e, sabe, comer um sanduíche na esquina. Não, ele não podia fazer isso, cara. Isso é muito imagina doido. Imagina se o Dante Roy tá dando autógrafo no mercado e entra o Michael Jackson. Ele fica muito puto, né, cara? Que cena dantesca. Aquela maluquice dele pendurar o filho pela janela. Ah, é. Aquilo foi muito bizarro. Muito ele bizarro. Fez aquilo na entrevista com o Martin Bashir lá. Foi dali que o cara falou, porra, esse cara tá maluco, né? Não, cara, você não faz isso com, sei lá, um filhote de cachorro, cara. Pô, é mesmo. Uma criança, cara. Ah, é muito bizarro. É o mundo do Michael Jackson. Meu filho, né, cara? Isso prova que o cara é loucaço, né, cara? Porra, ele tá falando... Ali ele tinha que ter sido internado em Barbacena pro resto da vida. Com certeza. Mas os filhos do Michael Jackson não são filhos de sangue dele. Não, não são, cara. Né? Podem... Não. Um é filho do Macaulay Culkin. É impossível. Tudo bem, o cara tem vitiligo, tem lúpus, tem todas as doenças do mundo que fazem a pessoa ficar branca e sem nariz. Mas, cara, nada muda o seu DNA ainda. Claro, porra, lógico. É impossível, cara. A possibilidade é muito pequena das crianças saírem com aquela ele cara. Ele é o rei do pop, ele muda o DNA Não. Aquelas crianças são filha de qualquer um, cara, menos do Michael Jackson. Porque, inclusive, o filho mais velho, ele tem vitiligo também. Não, peraí, o filho mais velho, você tá dizendo aquele bastardo? Não. O filho mesmo. Não é o bastardo ou o Omar. Cara, tipo, eu não sei, cara. Os filhos são muito lourinhos, cara. Mas whatever, né? Não é boa. Mas eu não sei também se o vitiligo passa tão forte assim de pai pra filho, não, cara. Eu tenho um tio que tem vitiligo, ele tem 4 filhos, um deles tem, pô. Tu tem um tio que tem vitiligo? Pelo amor de Deus. A última polêmica da vida dele, se na verdade acho que é uma coisa mais uma polêmica post-mortem, é o próprio This Is It, a música que foi lançada agora, né? Que ia ser... Não, peraí. Antes disso, a morte dele é uma polêmica à parte, né, cara? Ah, sim, ainda... É, como fã de Michael Jackson, eu não imaginava nunca que Michael Jackson ia voltar com essa força. Ele voltou depois da morte, que é impressionante. Ah, mas isso é claro. Mas eu vi, assim, o tamanho da coisa que foi feita, como isso renovou a carreira de Michael Jackson. Isso é muito normal quando a pessoa morre, cara. Exato. Eu tava vendo uma entrevista no outro dia com um cara que ele é agente de mais de 500 celebridades mortas, cara. Caraca! Isso! Eu realmente não achava que o Michael Jackson ia conseguir voltar com essa força pra essa geração que tá agora. Se o Tupac Shakur faz mais de 10 milhões de dólares morto, cara... O cara já morreu quase 10 anos, sei lá, o cara ainda faz 10 milhões de dólares. Imagina o quanto que o Michael Jackson não vai fazer, cara. É, cara, com certeza. Agora ele virou um mito, e cara. E a morte dele foi imprevista. É. Você não espera que uma pessoa tão nova morra de uma forma tão chocante, assim. Mas a gente achava que Michael Jackson nunca ia morrer, né? E o triste é que no ano passado ele lançou o Thriller, né, 25 anos, com um monte de Kanye West e o cara, e rapper e hip hop, e não fez sucesso nenhum, ninguém comprou aquela porra. Hoje em dia tá vendendo que nem água. Isso fez com que ele se tornasse um mito, realmente. A morte dele fez com que uma nova geração conhecesse ele. Cara, Michael Jackson, assim, o cara era incrível, um fenômeno e tal, mas era um maluco do caralho. caralho, né? Ele era complicado. É. Era de outro planeta. Era estranho, era estranho. Era complicado. Ele até faz uma brincadeira com isso, fazendo uma participação de leve no Men in Black 2, não é? É, isso, é o que ele faz. É mesmo, cara, não lembrava disso. Faz papel de alienígena. Ele aparece assim como um agente lá do Men in Black 2. Agora, tem uma teoria da conspiração que diz que, na verdade, ele não morreu. Então ele foi embora pra casa. Foi embora, né, pra casa. Claro. Porque 2012 tá chegando e só quando os golfinhos saírem, meu amigo, fudeu. Fudeu! Ele foi encontrar com o Elvis, é, com certeza. Não, mas uma coisa certa dessa teoria, né, cara? A morte do cara é estranha, porque até hoje ninguém viu o corpo direito do cara, ninguém sabe se foi enterrado, se não foi, se foi sepultado, se não foi. É uma loucura isso também. A cerimônia de velório do cara foi um show inacreditável pra vender ingresso, né, cara? Foi um show business, não foi um velório. O enterro aconteceu na surdina, na calada da noite, 5 meses depois, né, cara? Tudo na vida do cara é mais complicado, né, cara? tem outra parada, que aquele show que ele ia fazer, né, que teoricamente se teria que devolver os ingressos, o que aconteceu? Ele morreu, a maioria da galera não quis devolver o ingresso pra ficar com o ingresso. Tu viu o ingresso, Dudu, como é que era? O ingresso era uma parada de 3D, cara. Era foda, era um holograma, assim, mexido de lado. Sim, mas... Eu não devolveria, não. O nego não devolveu o dinheiro de volta. O nego vai ficar com aquele ingresso pra sempre como relíquia do show do Michael Jackson. Agora, tem umas paradas sinistras nessa morte, cara, que a gente não falou aqui. Por quê? A primeira é, o cara... Tem uma cena que mostra o helicóptero do resgate. Depois que ele pousa no hospital, parece que o corpo do Michael Jackson se levanta. Assim, o cobertor dá uma levantada. Que é isso? Sério? Porque tem gente dizendo, e eu não duvido, que o Michael Jackson não morreu, porque afinal de contas ninguém viu o corpo do cara depois que ele morreu, o velório dele foi um show do caralho, o enterro foi depois, ninguém tava presente, ele tá faturando milhões com essa morte, não, milhões. Pera aí, cara, ele não pode estar oculto em algum lugar, cara, porque alguém ele não tem mais o que fazer plástica pra ficar diferente. Ah, cara, mas pode existir uma firma especializada em mortes fakes de famosos. É verdade. Eles podem começar a dar com Elvis e estão se especializando fora até hoje, cara. Caralho, essa é uma grande ideia, cara. E esse empresário de falecidos aí, JP, pode ser parte dessa parada, cara. É o contato deles com o mundo real. Pode ser, cara. Porque o cara tá fazendo dinheiro pra tirar pé da lama da família inteira. É verdade. Não, e o principal, com isso, eles cancelaram o cartão de crédito dele, né, meu? Give me the money.